Muito boa noite a todos, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um Sporting 160. Esta noite, onde temos mais uma vitória para falar, mais uma vitória sobre o Sporting de Braga, vamos falar também aqui sobre o mercado e, incontornavelmente, sobre aqui o tema do cartão do adepto, que é um tema que está a dar que falar agora, mas que nós já falamos por aqui ao longo dos últimos 2 anos. Não sem antes arrancarmos com o programa, tenho que dar aqui as boas-vindas ao nosso plantel habitual. Pedro Varela, começo por ti. Hoje não estás de azul, estás de verde. Já a semana passada estavas. Era a Bem-vindo uma mesma vez camisola. mais. Obrigado, Mariana, olá João, olá a todos. Sim, a camisola é a mesma, mudou, foi só, e mesmo assim ainda tive que buscar aqui algumas lâmpadas, ainda estou fora de casa, mas a camisola é a mesma e verde. E pronto, vamos a isso. E vamos a mais um programa. João, tu hoje que não tens grilos, mas que Não. estás cá a 100%, digamos assim, bem-vindo uma vez mais. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos que nos ouvem. Um abraço especial ao Pedro, que está a acompanhar as férias de personagens leoninas em Troia. Portanto, está ali a fazer uma reportagem para o Sporting 160 em Troia, a acompanhar personagens famosas do universo Sporting. E cá estamos Por para acaso, mais hoje um. estive com uma personagem famosa. Já vou mandar aí um É verdade. abraço em direto, que ele mandou um abraço para todos nós, mas já falo disso. Estiveste com várias, E. estás a É, contar. o Pedro tem toda uma vida social fora Sporting 160. E a verdade é que muito existe para falar esta noite, mas vamos começar por agradecer, obviamente, aos nossos patronos do Sporting 160. Continuamos com o conteúdo por lá, o pós-jogo continua a ser uma realidade. Continuamos com o vamos falar de bola ou conversa só de bola, assim que é, entre o Tático e o João Castro. E Pedro, sei que tens aqui alguma coisa para nos contar hoje. Não, é só mesmo por, e acabaste por dizer o tático, porque realmente foi curioso, porque estava hoje ali perto sim, perto da hora do almoço, e de repente aparece o Jorge, o Sporting Tático, e estamos a passar férias no mesmo local, e foi muito giro porque, bem, um grande abraço para ele também vos mandou obviamente um abraço a todos, e foi muito giro porque nós já falamos pouco do Sporting durante as nossas vidas, e hoje foi só a Exato. tarde toda a falar de Sporting, eu e ele, nos diversos pontos à volta da piscina, a olhar pelos miúdos, mas foi muito bom porque, pá, porque deu para. É sempre interessante quando nós vemos-lo muitas vezes, já o tínhamos visto na Supertaça, tínhamos estado com ele até em Vila do Conde o ano passado, quando fomos lá ver a recepção, recepcionar a caminhonete do Sport, e foi sempre interessante estar ali algumas conversas com ele, e ainda falamos algumas coisas do Castro, estivemos a cozer ali Ah, a dizer senti coisas as sobre o orelhas Castro, e vermelhas durante a sentiste, tarde também, exatamente, senti. estivemos ali falar um bocadinho sobre tudo, que é sempre agradável, e foi porreiro, foi muito giro. E depois há pouco, claro, há um bocado saí dar uma voltinha aqui antes do programa para pôr as ideias no sítio, e passa por mim o Rogério Alves, mas nem deu tempo para lhe dizer, ah, já, não, ele já desapareceu, ele passa e desaparece assim, tipo, nunca mais o vi. É tipo aquelas visões que tens de vez Uma em visão, quando ainda que fiquei até na dúvida parece se era mesmo mentira. ele, mas não, mas Pronto, então para a próxima vou-te sugerir andares com um cartaz era ele. E na logo daqui a um bocado vou rua. jogar a Lerpa com o Frederico Varanda, já temos aqui aqui no Casino Troia, vamos ali para um pano verde, uma mesa especial, Está tudo combinado croquete já. 160, vamos passar um Está bocadinho. tudo. Temos um panado, passámos a ter croquete Isso é também. croquetes. É Levem os justo. regulamentos do hotel. Levem os Exato. regulamentos do hotel. Lês entre linhas, as letrinhas pequeninas, lês tudo como deve de ser, só para ficarmos aqui já descansados. Meninos, a verdade é que tivemos aqui mais um jogo este sábado, mais um jogo, mais uma vitória, um jogo que acabou aqui aflito. Pedro não, que foste o último a falar, agora começo pelo João. João, o Sporting que entrou bem, dominou grande parte do jogo, mas aqueles minutos finais de sofrimento eram completamente escusados. Era, Mariana, eram porque até o Sporting fez, até à expulsão, teve o controle. Estive sempre muito sossegado a ver o jogo, coisa que é raro, mas muito sossegado, principalmente a partir de 1 a 0. Senti que o Sporting fez um jogo à campeão, entrou bem. O Braga entrou de maneira diferente, não fez a pressão alta habitual, encurtou-nos os espaços entre linhas, foi mais difícil aparecer o Matheus Nunes, foi mais difícil aparecer o Pote, tentou-nos tirar e conseguiu tirar este espaço. À medida que o tempo foi passando, fomos conseguindo, por algumas boas iniciativas, algumas boas combinações, algumas jogadas individuais, como aquela do Inácio que arranca desde cá atrás. E, portanto, o Sporting começou a ter mais bola, começou a ter jogo, começou a criar algumas oportunidades e depois foi muito eficaz, a verdade seja dita. O Sporting é mais uma vez muito eficaz, é mais uma vez muito consistente, é muito intenso em todos os conceitos do jogo, nos duelos. E depois tem esta identidade que já tinha afirmado, não se nota a ausência do Nuno Mendes, o Vinagre tem cumprido bem, o Jogai tem cumprido também muito bem na ausência do Porro, é ele que faz o centro para a assistência para o golo de Jovane. O Jovane desta vez conseguiu finalizar, que era também importante para o Jovane. O Paulinho também trabalhou muito, vi algumas críticas depois no Twitter, um bocado mais tarde, a neta era lenta lá na aldeia, mas comecei a ler críticas e eu acho que continuam a ser críticas injustas, mesmo de adeptos do Braga que assobiaram muito o Paulinho, mas é verdade que o Paulinho deu ao Braga muito dinheiro, portanto, ele só saiu, ele não saiu a zero, ele não rescindiu a custo zero, ele saiu porque o presidente do Braga aceitou que ele saísse, portanto eu acho que não é justa as críticas realmente ao Paulinho, a quem deu muito ao clube do Braga, e portanto depois o Sporting acabou por marcar o 2-0 mais uma vez num passo do Pote para a baliza, ele passa muito bem para a baliza, numa grande jogada de futebol do Sporting, que eu falei com o Pedro no pós-jogo e salientar o crescimento do Palhinha nos passes longos é uma coisa inacreditável, passa a variação de flanco da direita para a esquerda com aquela precisão que ir nos pés de Jovane, tem um excelente domínio, ao contrário de muitos criticam, mas a verdade é que ele teve um excelente domínio, depois a visão de meter para o Pote, Pote com uma recepção orientada e a passar outra vez para a baliza, e deixa-me referir, eu hoje fiz um tweet, o Pote tem 4 remates, 4 passes à baliza, tem 3 golos no campeonato. Portanto, só falhou um. A eficácia. A eficácia é brutal, é de uma qualidade. É pena este jogador realmente não ser português e não poder jogar na seleção, porque se ele fosse português e jogar na seleção, se calhar dava jeito, é pena. Mas de resto, o Sporting depois. Mariano, o que é que aconteceu? Há que dizer, eu acho que houve um critério diferente do árbitro. Ao que Raul Silva fez na primeira parte, se calhar teria visto o vermelho. Depois o Matheus Reis. Tem ali, realmente, parou-lhe um bocadinho ali a corda, e fez a falta, e a falta é para amarelo, sem dúvida. Foi expulso, mas já é habitual, foi o que eu disse ao Pedro, já é habitual ganharmos em Braga com 10, portanto, se isto for todos os anos, não me importa sofrer um bocadinho com 10 e acabar por ganhar. Acho que o Sporting com 10 recua muito as linhas, por acaso acho ficou, isso. Ficou aqui com algum receio de sair a jogar, certo? Certo, e o Sporting abdicou de ter um avançado lá na frente, jogámos com 5-4-0 em termos táticos, resultou e portanto os parabéns ao Amorim, a verdade é que atrasamos muito o golo do Braga, o Adam fez uma grande exibição, para mim foi o melhor jogador em campo, isto não quer dizer que o Braga tenha estado por cima, o Sporting teve por cima até à expulsão e acho que se não tem sido ou se calhar nos últimos minutos até acabaríamos por fazer o 3-0 com a embalagem toda com o Braga vinha para cima de nós, eu acho que ia nos dar muito espaço, era essa a intenção do Ruben Amorim, e quando lança o Nuno Santos também, o Tietê, era mesmo para explorar a velocidade e a profundidade dos dois atletas, mas depois o Braga acaba por fazer 2-1, e é como tu disseste, tivemos que sofrer, eu tive que quase deixar ver o jogo, que a neta estava lenta e fui caminhar a ouvir, ia falar com toda a gente no WhatsApp e à espera das notificações, e ia vendo assim uns pixels e via ali, mas foi muita segurança, a equipa acaba por conseguir mostrar mais uma vez aquilo que eu digo sempre, a consistência, a intensidade, a identidade, mas neste caso acrescentar também a garra, o espírito de luta e um jogo a campeão. Quanto a mim, o Sporting fez um jogo a campeão e muito diferente do que fazíamos o ano passado, em que marcávamos um e recuávamos muito as linhas. Neste caso não, marcámos um, continuamos a jogar igual, marcámos dois e assim e desligámos um bocadinho, estávamos à espera que o Braga atacasse mais para depois tentar o terceiro e acaba, a expulsão virou o jogo um bocadinho em termos de posse de bola, porque o Sporting estava a ter muito mais posse de bola que o Braga. Acho que acabámos com 46, também não foi assim tanto a diferença, e o Braga com 54, mas mesmo assim o Sporting consegue, quanto a mim, uma boa exibição, com muitos indicadores novos, Matheus Nunes esteve outra vez muito bem no jogo, embora não tenha sido feito um grande jogo, também não teve muito espaço, mas esteve muito bem no jogo, Palhinha continua um monstro, a defesa continua muito certinha, temos o guarda-redes que dá títulos e que dá muitos pontos, E depois lá na frente temos Giovanni, que tem sempre golo, é o jogador do Sporting com mais remates no campeonato para já, tem 6 remates, e temos Pote Maravilha com os seus passos para a baliza, portanto acho que estamos no bom caminho. Gostaria que não saísse ninguém. Isso era o ideal. A sair, que não sejam os titulares. Certo, aproveitar aqui para te fazer uma última pergunta antes de passarmos ao Pedro, João. O Amorim, o ano passado foi, e nós falámos disso, vocês inclusive no Patreon falaram disso várias vezes, de não dar a titularidade aqui ao Giovanni. A verdade é que o Giovanni tem sido titular, o Nuno Santos tem começado no banco. Achas que pode existir aqui alguma possibilidade de, num jogo mais específico, ou num jogo mais complicado, ou num jogo onde a equipa se feche mais, o Amorim possa colocar o Nuno Santos de início e deixar o Giovanni no banco? Ou achas que, face à consistência que o Giovanni tem vindo a mostrar, que nós já dissemos aqui que ele ia mostrar, bastava dar-lhe a titularidade, que é possível que o Giovanni continue a ser titular? Eu acho que o Ruben Amorim é muito fiel aos seus princípios. Enquanto o Giovanni estiver bem, obviamente que vai ser ele o titular, e o ano passado foi assim com o Nuno Santos. Um jogo que baixar, ou dois jogos seguidos que baixar, aí poderá ser o Nuno Santos. Só que neste caso, eu acho que a época é totalmente diferente, porque temos a Champions, e portanto vai haver jogos. Certo. O Giovanni não prima por ter uma capacidade, em termos de lesão, de ser um jogador que não tenha lesões. O Amorim anda... E eu falei, acho que isso é o Pedro, não sei se ficou gravado por causa das confusões que houve, mas anda a gerir o Giovanni com pistas, porque ele saiu aos 65 ou 60 minutos, o Giovanni, já no outro jogo saiu, que é mesmo para, existe um tratamento que a equipa médica fez ao Giovanni ao longo do ano passado, parece que está a funcionar, o Giovanni está em grande forma, transforma o jogo do Sporting em relação ao Nuno Santos, acho que tem coisas que o Nuno Santos não tem, e vice-versa, mas neste momento está a ser muito mais preponderante jogar com o Giovanni, portanto iremos jogar com o Giovanni, mas de certeza que o Nuno Santos irá jogar muitos jogos e vai ter muitos minutos, porque é um jogador fantástico, uma garra incrível, depois tem muita verticalidade, velocidade, tem um bom remate também, mas eu acho que mesmo assim, nesta altura, a preferência está sempre Giovanni, enquanto jogar bem e enquanto sentir-se também bem fisicamente, será titular. Também acho que já trabalhou muito em questões defensivas, está melhor em termos de posicionamento, e isso prova-se com a confiança de Amorim para pôr o Giovanni a titular. Mas sabes que o Ruben Amorim é muito isto, o que conta é a semana e o treino. E portanto, quem joga bem durante a semana é titular no fim de semana. E é isso que pode aqui fazer a diferença. Pedro, ainda aqui um bocadinho extra, aquilo que se passou em campo, voltamos à história do cartão do adepto. A verdade é que podia ter uma bancada cheia de sportinguistas da equipa visitante do Sporting Braga, para além de ter posto bilhetes a 31€, também pôs bilhetes a 93€, exatamente para a mesma bancada. Foram mais ou menos cerca de 200 sportinguistas, mais coisa menos coisa, ao jogo em Braga. Ainda não está percebido o impacto real que o cartão do adepto tem, ou achas que as pessoas já começaram a entender um bocadinho aqui a dificuldade que vai ser em poder assistir a um jogo do clube do coração, neste caso fora de casa? Sim, já dá para tirar algumas conclusões. Antes de ir a isso, diretamente à tua pergunta, dizer só aqui ao Nuno Mourão, que está a tentar contratar-te para no mercado de verão, ele está a tentar contratar no mercado de verão a Mariana para o Clavals. Mas a verdade, e por acaso, e já agora deixa-me fazer aqui um bocadinho de publicidade, porque o Nuno Mourão vai organizar um Clubhouse ainda esta semana, penso vai ser esta semana, com o presidente da Associação Portuguesa da Violência no Desporto, acho que se chama assim, ou de Combate à Violência no Desporto, e portanto quem quiser depois passe lá, porque acho que vai valer a pena, vai lá estar para falar um bocadinho sobre essa questão do cartão de adepto. Que é uma questão, obviamente, muito interessante. Eu acho que há algumas conclusões que já dá para tirar, Mariana. Parece-nos claro, parece-me claro, e a quem tem visto tudo o que se tem passado, que, de uma forma geral, a maior parte dos grupos organizados, dos adeptos da maior parte dos clubes, e vou dizer a maior parte, e já lá vou dizer porque é que não digo todos, têm estado contra o cartão adepto, têm manifestado, temos visto coisas, ainda ontem os do Farense, os Southside Boys, se não estou em erro, que assim se chamam, a Claque, ou o grupo organizado, ou seja, o que queiram lhe chamar, os ultras, o que for. Vimos que em Braga a bancada estariam 15, 20 pessoas. No lado do cartão adepto, o resto estava tudo fora do cartão do adepto, que havia bilhetes de 31€ para o cartão do adepto e 31€ para fora do cartão do adepto, e depois os tais de 93. Vimos também já uma coisa muito interessante, e tu também ouviste isso, o relato de uma rapariga que estava no lado contrário, onde estavam adeptos do Braga, não só não pôde entrar com nenhum adereço do Sporting, como depois no festejo do gol no camarote, e essa imagem já foi partilhada aí publicamente, eu já partilhei, muita gente já partilhou, vimos alguns problemas de ameaças, e isto é um dos problemas que vai acontecer com o cartão adepto, que é as pessoas irem procurar outras possibilidades de ir ao jogo sem ser para aquela zona. Claro que num mundo ideal nós teríamos todos o direito a ver o jogo onde quiséssemos, mas sabemos que isso não é assim, e portanto sabemos que estas divisões também existem por questões de segurança, porque nem toda a gente se comporta dentro de um estádio de futebol, e esse é um problema. Portanto, já dá para perceber algumas coisas que estão a acontecer. Depois, outra coisa que não sei se terá completamente a ver com o cartão do adepto, mas que já dá para perceber, até agora nenhum estádio esgotou os 33%. Portanto, estamos a falar de 33% das lotações de todos os estádios, que é o que tem sido permitido. O Porto até agora foi o clube que esteve mais próximo, como disse na semana passada, aquilo esteve muito próximo de praticamente esgotado. Na prática aquilo até estaria esgotado, como eles dizem, mas depois os dados oficiais da Liga dizem que não estava, estariam 31% dos tais 33%, e temos visto que só o Vitória teve algum, mesmo o Braga teve 20 e tal por cento, portanto teve 7 mil e qualquer coisa, e não esqueçamos que o Braga ofereceu muitos bilhetes, e essa questão que tu dizes muito bem, pá, é uma das deslocações mais tristes que tivemos ao estádio do Braga, que eu me lembro naquele estádio, já não falhei poucas, devo ter falhado para aí uma ou duas ao estádio do Braga, já tinha pago, uma vez paguei 25€, já na altura me custou muito, perdemos 1-0, lembro que foi o bilhete mais caro que paguei até agora para ir a Braga ver o Sporting. Este bilhete 31 é um exagero, e portanto começa-se a perceber também uma coisa, que é, não conseguimos esgotar, e vamos ver como é que o Sporting, que já mudou os critérios, mas não sei se isso vai ser suficiente, porque o preço dos bilhetes vai influenciar, não? E as pessoas de tal forma já se habituaram, algumas a estar em casa, outras também poderão estar com algum receio pelo Covid, obviamente, estas coisas, vamos estando vacinados e sabemos isso tudo, mas ainda não está, ainda não passou, ainda não, e ainda há algum receio de muita gente voltar aos estádios, a estar com pessoas, sabemos que o futebol também é muito propício a estarmos mais próximos, a nos agarrarmos, a abraçarmos, e sabemos essa ideia. Portanto, percebe-se que pode haver aqui a demorar um pouco mais do que ao que estaríamos à espera. O regresso das pessoas às bancadas, claro que já sabemos que à medida que forem retiradas as medidas, que os estádios passam a ter mais gente, e que obviamente que os clubes vão se, claro que se o Sporting continuar a fazer bons jogos, se estiver em primeiro lugar, essas coisas, já sabemos que depois a procura vai sendo sempre maior, se na Taça de Portugal continuamos a progredir, a Champions obviamente é sempre aquela competição que à partida, se vendessem amanhã 17 mil bilhetes ou 50%, que de certeza que iria esgotar, porque são sempre aqueles jogos que toda a gente quer à partida, se fosse um clube maior, mas hoje em dia na Liga dos Campeões é tudo, são tudo, eu acho que seja o jogo que for, um regresso do Sporting à Champions é sempre um bom jogo para se ver, mas o preço dos bilhetes também não ajuda. Agora, e isso pode ter essa influência, que é as pessoas ficaram, são quase 2 anos muitas pessoas em casa, mais de 1 ano e meio sem ir ao futebol, e vamos ver se isso não vai ter consequências ao nível das pessoas se habituarem a estar em casa, como o João, acho que foi o João que disse na semana passada, as pessoas pagam uma subscrição da Sport TV ou da Eleven e ficam em casa, e são 30€ por mês para juntar as duas ou uma coisa assim do género, e não se chateiam, estão em casa, não é preciso certificados, não é preciso testes, ainda há bocado estavam aqui pessoas a perguntar se era preciso em Alvalade, além de se já estou vacinado, se preciso mais, não, vacinado desde que tenho os 14 dias, é o suficiente, depois os testes, para outros jeito. Portanto, isso são constrangimentos nesta nova realidade que obviamente não ajuda. O que leva também é que o Sporting tenha que ter, já mudou os critérios em relação ao que foi o primeiro jogo, ok, há aqui uma abordagem diferente, os preços mantêm-se, ainda são altos, eu ainda hoje fiz as contas, uma pessoa que vai ver 17 jogos, mais os 3 da Liga dos Campeões, são 300€, mais as cotas, pá, não somos propriamente um país rico ou um país somos dos mais pobres da Europa, e portanto não é propriamente fácil Eu dei aqui o exemplo na semana passada do Leeds, que foi ao Old Trafford e o bilhete mais caro, porque está consertado com os vários clubes e com a Liga e com a responsabilidade da organização da Premier League. Tabularam as deslocações máximas, portanto, iam pagar 30 libras, para um país que tem um ordenado mínimo para duas ou três vezes o maior que o nosso, é significativa a diferença. E depois há também, por fim, a questão do Porto. Não o Porto em si, já deu para perceber que os adeptos dos Pré-Dragões, neste caso, que é claro com mais expressão, está contra o cartão do adepto, mas está ao mesmo tempo consecutivamente a fomentar, porque tem muitos cartões de adepto. Em Famalicão vimos que a bancada dos cartões de adepto estava cheia de gente. Portanto, esta coisa de estar dentro, mas estar contra, mas estar dentro, epá, fica ali um bocadinho, e eu acho que é uma pena, porque eu acho que isto era um momento crucial para claramente haver uma união, marcar a diferença entre, sem rivalidades, e colocar acima de tudo, nada é mais importante neste momento do que o adepto. O adepto está acima de qualquer grupo organizado, qualquer claque. Aliás, sem isso, não havia absolutamente hipótese nenhuma. E depois, vamos ver como é que as coisas vão decorrer. Mas eu ainda no outro dia disse isto no Patreon, também já disse, não tenho dito no Twitter. Eu sinceramente, se continuarem com estes ritmos de bilhetes, estas fortunas e cartões de adepto a torto e a direito, porque depois já estive a ver, ontem estava a haver uma discussão de alguém que perguntava quantos bilhetes, qual é a percentagem de bilhetes que tem que ser para o cartão de adepto. Epá, o Sporting foi, na minha opinião, o clube que se portou pior, tal e qual como a Vitória Sport Clube. Portanto, chegaram ali e arrumaram todo com a bancada dos grupos organizados, tanto no Sporting como no Vitória, e zau, vai tudo a eito e não vai ninguém para aquela bancada. Não faz sentido nenhum. Especialmente uma bancada daquelas onde muita gente não tem nada a ver. Em Guimarães aconteceu isso também no estádio do Afonso Henriques. O Benfica não fez tanto, mas há depois aqui uma questão que eu até agora ainda não vi, até vou procurar essa informação, que é, há 5% de bilhetes para os clubes visitantes, mas não está definido qual é a percentagem que tem que ser para cartão de adepto e para não cartão de adepto. Isso, e quem é que decide? É o clube que diz se é... Acho que é o clube. Pois, e isso é que é uma dúvida. Percebes? E há aqui tantas coisas que não fazem sentido, que é assim um bocadinho triste. Agora, vamos ver, era aquilo que eu, para terminar, aquilo que eu estava há bocado a dizer, que tenho andado a falar no Twitter e também no Patreon. Eu, sinceramente, o que eu mais gostava que acontecesse, e até agora as lotações nos estádios estão com jogos de 600 pessoas, 800 pessoas, o que eu gostava mesmo, que seria uma oportunidade, se calhar, de ouro, era que isto implodisse de uma vez por todas, que desse um estouro tão grande. Ia ser que de uma vez por todas se percebesse que, às vezes, a melhor solução é a destruição total, ter que levar a uma reconstrução, e essa reconstrução não ser com as pessoas que andaram até agora a destruir, e portanto a partir daqui reconstruir. Acho que era bom, por exemplo, para esta questão dos preços dos bilhetes, das relações com os adeptos, da forma como eles são tratados, dos direitos televisivos. O Paulo Sérgio queixou-se das horas, não faz sentido jogar-se com 40 graus na Madeira às 3 da tarde. Algarve. Na Madeira, no Algarve. É lógico. Quando se quer jogar às 3 da tarde, quando nós pedimos para jogar às 3 da tarde, não se jogam, sei lá, numa tarde de inverno ou de outono com temperatura amena. Não, é à noite, às 9 da noite. Com frio e chuva torrencial. Acaba o jogo, chegamos a casa à 1 da manhã. É exatamente, portanto, são estas incoerências e estas situações que não fazem sentido nenhum. Portanto, isto, se calhar, uma boa solução para o futebol português era implodir tudo uma só vez, já agora levar também por arrasto a arbitragem, porque, se, por um lado, há alguns árbitros que querem mostrar que nova geração que quer aparecer e que devem aparecer e que têm qualidade para aparecer, depois apanhamos com Luís Godinhos, que não, eu não acho que, sinceramente, que seja nada contra o Sporting, eu só acho é que é aquilo que eu intitulei, aquilo é um incompetente regular, ele não é um critério, mas pelos vistos é uma pessoa bem vista dentro da arbitragem, mas é estranho como é que nós continuamos a cometer os mesmos erros. Os árbitros têm que ser bem pagos, e faz todo sentido, e tem que se dar espaço de uma vez por todas a acabar com toda esta... Tudo aqui com esta promiscuidade e também com alguma incompetência, e perceber, tu olhas para o VAR, o lance de VAR do golo do Jovane, pai, 5 minutos. Nós fazemos tudo ao contrário de qualquer outro país. A Inglaterra, a Premier League, fez novas regras. Eles tentaram ver uma falta no lance. Inclusive, se calhar, ir buscar as imagens do jogo passado para dizer que era deste jogo. Até se calhar foi isso. E estavam a ir ao arquivo. Pá, não faz sentido. Eles tentaram ver o lance inicial do primeiro cruzamento, depois foram ao segundo, para ver se o outro tinha interferência na bola, sem ser o Jovane. Depois foram ver, finalmente, se o Jovane estava em fora de jogo. Uma coisa que eu ia dizer, uma decisão, 30 segundos, 40 segundos. Era de Paulinho, curioso. É pá, que eu fui estranho. Eles viram que o Paulinho estava fora de jogo. Oh, Mariana, eles até devem ter visto se o Adan tinha feito alguma coisa de errado. Devem ter percorrido aquilo tudo. Não pode estar 5 minutos. Força, só responder aqui ao Rui, ele estava a perguntar e ao Nuno Mourão sobre a Ana Capeta. Ana Capeta realmente teve uma experiência muito breve no PSV de Eindhoven, não será habituado à vida por lá, e sim, vai regressar a Portugal, mas não irá jogar no Sporting Clube Portugal. Fica a informação. Exatamente. Fica aqui já o esclarecimento, esperamos por novidades e quando existirem, obviamente, serão então do conhecimento público. Meninos, ainda antes de irmos aqui, eu não sei aqui que mudou alguma jogo, coisa, mas a data, a informação que eu tenho é que não irá jogar no Sporting Clube. Certo. Ainda antes de irmos aqui à antevisão do jogo com a Bessade, quero aproveitar para falar aqui um bocadinho do mercado. João, ainda não é oficial, se me permitem a redundância, mas a verdade é que o Max vai sair então aqui para o Granada. Fala-se em valores entre os 4 e os 5 milhões de euros. Achas que acaba aqui por ser uma boa venda para o Sporting? Epá, isto é uma venda... Temos que analisar de vários pontos, e eu sei que muita gente é contra a saída do Max, outros são a favor, outros são a favor da saída, mas por outras, mas depois queriam que ele fosse titular. Eu vou mostrar aqui a minha opinião, vale o que vale, mas é a minha opinião. Eu acho que temos que pensar uma coisa, o Max dedicou toda a sua vida ao Sporting Clube Portugal, e bem, fez como grande profissional, como grande atleta, e o Sporting também sempre cumpriu com o Max. Nesta altura, o Max... por desejo profissional e de progressão de carreira, quer sair do Sporting para jogar, para ser titular. Portanto, quer ter uma carreira. É todo legítimo a aspiração do Luís em ser guarda-redes titular de uma equipa e ter uma experiência fora do Sporting, visto que já percebeu que o Adam é titular. O Adam foi o melhor jogador em campo, a meu ver. O Adam é um guarda-redes que dá muita segurança nos postos, nos cruzamentos, a jogar com os pés, sobretudo, coisa que acho que é superior ao Max. O Max evoluiu bastante com o trabalho do Vital, mas ainda falta qualquer coisa. Mas o Max tem as pensões de sair e quer sair. E, portanto, aqui havia a questão, não só o Sporting queria ficar com o Max, mas se o Max quer sair, o Sporting, até numa questão... obviamente, de responder aos dois guarda-redes, também tem que aproveitar os timings das vendas. Nós já tivemos no passado, diga-se passagem, muitos jogadores queriam sair e o Sporting não deixava, e depois as coisas complicam-se e depois o timing perde-se. E o timing é dinheiro, como tu sabes, Mariana. O Max, em termos de mercado, vale isto, vale 5 milhões. Não vale mais, também não vale menos, a meu ver, vale 5 milhões, e portanto, é o timing. O Max jogou poucos jogos na época passada e, portanto, a referência para os 5 milhões é correspondente ao potencial, à idade, aos jogos que já fez titular na época, sem ser do ano passado, há duas épocas, e alguns jogos que fez na época passada e jogos da seleção, obviamente. E, portanto, se ele ficar mais um ano e não jogar, obviamente o Max não vai valer 5 milhões, vai valer menos. Bem? Se está encostado, vai valer menos. E, portanto, isto, nesta conjuntura todos os fatores, obviamente com a vontade do jogador a querer sair, e é preciso frisar isso, o jogador a querer sair porque tem a aspiração de ser um guarda-redes com uma boa carreira, e é uma aspiração legítima como qualquer profissional, obviamente que o Sporting permitiu, e chegando a acordo com o Max, se houvesse um bom contrato. E obviamente é que não há muitas equipas a pagar os 5 milhões por Max. Não pensem que estão cá numa banca, uma fila. É muito difícil e o mercado não está fácil. E portanto, havendo uma proposta nesta conjuntura atual e de agrado de ambas as partes, do Sporting e do Max, o Sporting consentiu a sua saída e, portanto, e desejar, obviamente, a nossa parte, aqui do Sporting Center, que já foi nosso convidado, e gosto muito do Max, acho um excelente guarda-redes, diga-se de passagem, e portanto quer sair, o Sporting deixou-se sair, e portanto desejar-lhe realmente uma excelente carreira, uma boa sorte com o Granada. Não sabemos quais são os valores, nem qual é o valor também. Eu acho que há dois aspectos importantes, que para mim é o valor da futura venda, não é? A percentagem da futura venda que poderá ficar para o Sporting, e eu acho que também poderia existir um valor de recompra. Quando saem estes jovens com potencial, um valor de recompra, eu sei que é difícil negociar isto com o comprador, mas um valor de recompra, da mesma forma que o Manchester City também colocou no contrato do Porro, um valor de recompra para o Sporting se assegurar que se o Max existir um potencial, o Sporting conseguisse ir repescá-lo por um valor aceitável. Mas não sei se isso é possível ou não, não estive na negociação, como é lógico, e portanto acho que acabámos por perder um bom guarda-redes, um jovem guarda-redes, mas um jovem guarda-redes que quis sair, demonstrou isso perante o Sporting, e portanto acaba por ter aqui a sua oportunidade, e o timing para sair, eu acho que é importante o timing, porque como é que eu digo, para o ano podia não haver interessado, para o ano podia haver um clube que não pagasse os 5 milhões para o Sporting, ao Sporting, e portanto acaba por sair, mas desejando ao Max as maiores felicidades do mundo, e que será sempre um leão. E será sempre a verdade, é que ele tem que voar e vai voar então para o outro lado. Pedro, estava aqui a ver no telemóvel, até foi o Sporting Tático que colocou uma lista de jogadores que o Sporting ainda tem para colocar. E que já deveriam ter ido. Dou-te aqui alguns exemplos: Renan, Diaby, Camacho, Sporar, Luís Felipe, Ilori. Fala-se aqui que temos algum receio que saia algum titular, mas a prioridade deve ser sair aqueles que estão desculpem a minha expressão, em chouriços. Sim, nós até já falamos disto aqui uma vez, quando essa lista era só a lista, ainda não tinha nenhum visto de saídas. Falamos disso. É dessa, até foi uma pergunta, eu fui aqui também no Patreon, falamos já dessa questão, que é uma das grandes tarefas, que não é fácil, é de um momento para o outro o Sporting ter que colocar os jogadores, os excedentes, noutros clubes, porque não é só estalar os dedos, e agora para onde é que vai? Há um caso para mim que desses todos, pá, nós já sabemos que há jogadores que chegam porque não correm bem, outros porque falharam, outros porque não estão a correr bem, ou porque entram e depois não foram aquilo que esperávamos. O caso do Ilori é um caso absolutamente espantoso, porque está completamente... Repara que ninguém... Não há, é pena que agora não vem nenhum pai dele falar, nem o pai do jogador, nem o pai de nenhum, não, nem agora, nenhum agente, agora nem nada. Não dá está jeito. Ali tudo caladinho, segadinho, não dá jeito, porque 1.200.000 brutos todos os meses, todos os anos, claro. Todo o ano, não é nada mal. É capaz... Temos mais, não é? Temos mais também. Há muitos... Isso é uma tarefa... Que eu vou te dizer, Diaby. Não tem nada, sei, exatamente, sei, eu próprio Sporar, eu acredito que desse talvez o Sporar possa ter, ainda hoje falava, cá falávamos em off, falava-se sim. Que hoje vinha a proposta do Middlesbrough, ou o que é, não sei se é verdade ou não, na TBI, seja o que for. Agora, a grande questão aqui é que, seja para esta direção, seja para a direção passada, para a outra, para a outra, para a outra, há aqui um problema que é quase endémico, digamos assim, é uma coisa... que acontece com quase todos os clubes, o Benfica tem a mesma coisa, o Porto também, falha-se muito nas contratações para depois se aproveitarem dois ou três, e esta lógica é que é preciso ser trabalhada, e nós já sabemos que só não é invertida, em alguns casos, porque alguns destes negócios dão jeito, sabe-se lá a quem, seja por, às vezes nós não sabemos tudo o que se passa, mas sabemos que há ali umas ligações, uma promiscuidade que dá jeito a algumas colocações, e depois... Há essa questão que é preciso inverter claramente, que é comprar-se pouco. O Sporting tem tentado fazer isso nos últimos tempos, verdade seja dita. Se no primeiro ano de Varandas a coisa não aconteceu bem, como nós sabemos, e criticamos muito isso, e falamos, na altura... Muitos desses casos, não é? Ilori, Camacho... Exatamente, e muita gente veio, chatearmos. Ainda no outro dia fui buscar um tweet do Castro a falar sobre o Camacho, já para aí há 3 ou 4 anos, com alguém que são aqueles líricos do futebol. E quem tinha razão. Exatamente. E portanto, se há casos em que era fácil de não comprar, mas mesmo assim se cometeram erros, para ver. O que é verdade é que, seja por questões financeiras, porque não podemos gastar, seja porque o mercado está contraído, seja por causa do Covid, seja o que for, tanto na época passada como agora, as coisas estão a ser mais cirúrgicas, mais... mais cuidadosas. Mas a verdade é que se olharmos para aquilo que está a ser feito, para a estratégia, para o plano, para tudo aquilo que está a ser feito, pá, não é nada que muitos sportinguistas já não tenham alertado para o que o Sporting devia fazer. Aposta na formação de forma estratégica. O Sporting nunca apostou de uma forma... Talvez neste momento seja o momento em que está a ser apostado de forma mais estratégica de sempre no Sporting. Está a ser pensado, planeado. É evidente. Não, não acontecia, não era fácil de acontecer de forma estratégica. A aposta também em jogadores do nosso campeonato que podiam ser interessantes para nós, às vezes corre bem. O Luís Filipe, por exemplo, era um jogador que eu, quando foi contratado, achei que poderia ser um... E correu bem, em relação ao valor, início, depois tem ali alguns problemas. As lesões, sim. Mas é essa lógica. É um risco diminuto. É um risco diminuto e aconteceu com alguns jogadores. E depois, algumas contratações externas de outros campeonatos, cirúrgicas, tanto do ponto de vista de jogadores mais experientes, como aconteceu o caso da Adan e de outros... Fedal. Ou então jogadores mais novos, como o Porro, ou até mesmo alguns, como o João já falou aqui de alguns, para a formação, para entrarem na formação. E deixa-me dizer que da questão da formação, eu tenho andado a ler o livro do Aurélio Pereira, escrito também com o Rui Tovar, e ele diz lá, o livro é escrito em 2020, e é o Aurélio Pereira que diz, não sou eu, diz que neste momento o Sporting tem o melhor departamento de formação e prospeção de sempre da história. Está lá textualmente, como da é que ele diz? História. Neste momento tem pessoas certas nos lugares certos. Pá, não sou eu que o digo, e nem podia ser eu a dizê-lo, não tenho conhecimento, mas é ele que o diz. O livro, digo já, que é... Estão a ver aqueles livros que há hoje em dia nas escolas, nos miúdos, como o meu e como o Castro, a miúda mais nova, e também a minha, que é aquelas coisas que se chamam Planos Nacional de Leitura, que é um conjunto de livros, livro o Estado, o Ministério da Educação, que são ligados. Opa, este livro devia de ser, fazer parte do Plano Nacional, Plano Nacional de Leitura Sportinguista. Porque a forma como mostra alguns pormenores de abordagens, não só ao mercado, como já se destruiu a formação, como se teve que reabilitar, a forma como se analisa, apanhas ali ao pormenor, como se vai buscar. Opa, então, e repara, e tem lá exemplos do que, até contra ele próprio falou, exemplos do que é que não se devia fazer, que era, e ele tinha que dar coisa a valos pessoais, exatamente, e chegar à direção e dizer, este jogador custa 15 mil euros, e eu aposto mesmo dele, e eles, não vamos dar 15 mil euros para os jovens, as direções, porque não havia planeamento, e tinha que ser ele a dar o aval quase pessoal, a garantir, não, isto vai ser mesmo, e só assim é que se conseguia desbloquear situações, quando não devia ser desta forma. Algumas situações eram desbloqueadas, porque do outro lado, num clube, o presidente desse clube era sportinguista. Sportingista. Eu lembro que uma das vezes ele desbloqueou com um jogo que o Sporting lá foi fazer ao clube, da terra, e aquilo. O que hoje já não acontece. Sim, exatamente. Mas achei interessante ele dizer aquilo. O livro, que eu volto a repetir, é escrito em 2020, não sei o que eu digo, eu depois posso pôr textualmente o que diz lá, e dá a sensação que há aqui coisas que é aquela história assim. Nós podemos ter, é aquilo que já se falou aqui várias vezes, a questão do mérito e a questão das críticas. Há críticas que eu não vou deixar de as fazer. O Rogério Alves já deveria, eu há bocado ele estava ali, não o quis chatear, obviamente não queria fazer uma coisa dessas, como é óbvio. Olha, Pedro, desculpa, deixa-me só interromper. Mas estão aqui a perguntar como é que sim, se chama o livro, chama-se Ver para Crer. Está à venda neste momento, acho que na Loja Verde, não quero mentir. Acho que sim, está na Loja Verde. Na FNAC, na Vorta, na UQ. Sim, na Loja Verde, comprei na Loja Verde, que assim ao menos é para o Sporting. Exatamente. E curiosamente estive há duas semanas com o Rui Tovar, fui almoçar com ele e tivemos a falar um bocadinho sobre a escrita, porque foi a primeira vez que ele escreveu, penso mesmo que terá sido a primeira vez que ele ajudou a escrever uma biografia, portanto que não é o forte dele, e foi muito interessante. Mas deixa-me só dizer que essa questão das críticas, e eu estou a falar isto do Aurélio Pereira, porque muitas das críticas que nós fazemos obviamente continuam a ser, olha, estão aqui a dizer que o Max foi oficializado no Granada. Muitas das críticas que nós fazemos continuam a ser completamente válidas. Eu, há bocado, quando ele passou o Rogério Alves, há bocado estava a pensar, na hora do almoço, estava a pensar em alguns assuntos para hoje à noite e estava aqui a pensar, bem, acho que já não há razão nenhuma para não se marcar uma Assembleia Geral. Acho que já não, a questão da pandemia, se já estão aí 33% das pessoas ao estádio, já é neste momento, acho que era importante haver uma reunião de sócios, falar-se um bocado, discutirem-se, ouvir-se os sócios, até uma forma, obviamente, de a própria direção sentar e ouvir o que é que os sócios têm para dizer, seja aquilo, até pode ser, podem ir lá pessoas para falar bem, para dar os parabéns, outras para dizer o que, pá, mas essa é uma coisa, e portanto isso continuarei a dizer, como há outras questões, por exemplo, toda a gente sabe que, pá, uma das coisas que já se notou, o Varandas deixou de falar, era um erro, tá, aquilo era um erro crasso, e continuam a haver coisas erradas, há aqui negócios, como eu já disse e o Carlos também já falou disso, vamos esperar pelo relatório de contas, vamos fechar pelo fecho do mercado, deixem depois só dizer uma coisa do fecho do mercado, para, sim, analisar os negócios. O artista Dia há tempo escreveu um texto muito interessante em que falava, estamos a pagar caro para ter dinheiro, sabemos disso, não é? Os bancos não estão a emprestar, temos que arranjar formas de financiamento, foi pelas Apolos, empréstimos aos acionistas, no outro dia adiantamentos, e está-nos a sair caro pagar esse dinheiro. E, portanto, há aqui uma série de coisas que não estão bem, mas há outras, de outras pessoas que trabalham, que não dão a cara, que nós não os conhecemos, não conhecemos no dia-a-dia, que não sabemos, e que estão a fazer ali um trabalho que é meritório, e se calhar alguns, claro, desses resultados estão à vista. E deixa-me só para finalizar, que a questão do mercado é engraçado, porque o Sérgio Conceição deve ter andado a ouvir o Sporting 160 e ontem veio, sim, falar do fecho, exatamente, do mercado, que não faz sentido nenhum continuar os clubes a jogar. Epá, nós já dizemos isto aqui. Há muito tempo. Sei lá, quase tão antigo como o podcast. Há 6 temporadas. Aliás, o campeonato inglês teve essa regra e acabou porque nenhum outro campeonato acompanhou ainda. No outro dia falámos isso aqui. Pá, é verdade, mas é uma lógica que não se percebe como é que lá está mais uma vez. Pá, dizer um Sérgio Conceição, ok, amanhã, o que é que teve? Teve eco aqui na imprensa portuguesa, apesar de tudo. Nenhuma empresa internacional vai falar disso. Mas é óbvio que não faz sentido nenhum, neste momento, o mercado estar, é aquilo que falávamos, vamos para a quarta jornada, ou seja, a pausa, quando fizemos pausa de campeonato, quando fechou o mercado, e depois o campeonato só regressa no dia 12, portanto vai fechar o mercado à quarta jornada. Claro, e deixa-me dizer, eu já falei isso várias vezes no Patreon, e com o Pedro, e estou sempre a falar, existe uma mini-liga, que é a mini-liga durante agosto, e depois o campeonato a partir de setembro, porque os jogadores são diferentes, os plantéis são diferentes, e portanto é totalmente diferente as ligas, e por isso é que eu sou contra esta situação. Em Inglaterra, e deixa-me agradecer ao meu amigo João Dias, e eles este ano é diferente, porque foi, ao Pedro, foi os mesmos clubes que pediram, claro, para ser diferente, mas não por causa da pandemia, foi porque estavam a achar que, como os outros países não estavam a seguir o mesmo critério, perdem muitos bons negócios e ser prejudicados. Portanto, foi por causa disso que o esclarecimento. Em relação ao Sporting, dar aqui dois aspectos positivos, para não pensarem que só damos alguns negativos quando estávamos a falar de mercado. Os dois primeiros anos correu muito mal em relação a esta direção. Depois, realmente, entrou o Ruben Amorim, que eu acho que é que revolucionou. Entrou o Ruben Amorim e, obviamente, mais pessoas para a estrutura, mas revolucionou a maneira do Sporting ver realmente o mercado, e o Pedro referiu aquilo bem. O Ruben Amorim aposta em jogadores que acha que já são do campeonato português, que podem se ingerar no Sporting. Acha igualmente, prefere jogadores muito próximos, de Espanha, como nós sabemos, o Fedal, o Adam, pela proximidade de cultura e de língua, e portanto são jogadores que são muito mais fáceis em trabalhar. Repara que nós deixamos praticamente de ir à América do Sul buscar jogadores. O Amorim não foi buscar nenhum à América do Sul. Portanto, são jogadores que precisam mais ser trabalhados em termos de adaptação, muitas vezes, e portanto, tudo isso são pontos positivos que queria realçar, mas este ano eu também tenho que realçar, apesar de achar que alguns negócios são efetivamente caros, mas às vezes realmente paga-se pela qualidade, é verdade, podem ficar baratos se os jogadores acabarem por render desportivamente, mas há negócios que são caros, mas... andamos muitos anos a pedir contratações boas e caras como os outros faziam, e agora se calhar fazemos algumas. Mas deixa-me realçar e dar também aqui os parabéns a quem fez as contratações do Sporting, porque o Sporting acaba por contratar 3 titulares, não é? Ou 3 possíveis titulares, 3 grandes jogadores para o seu plantel, que é o Vinagre, o Jogaio e o Ugarte, portanto, e com potencial, o Ugarte com potencial enorme, diga-se de passagem, só tem 20 ou 21 anos, acaba a contratar antes da segunda jornada. Isto é de realçar, porque nós conseguimos, porque antigamente, eu sou da época que eu ficava acordado até à meia-noite a fazer o F5, a carregar F5 para ver a lista, e quem é que aparecia? O Tales... o Herman Barcos, eram as contratações que apareciam quando... O Pinheiro, o famoso Pinheiro. Os Pinheiros, os Porovics, portanto, e isto isto há que também dizer que esta antecipação ou este objetivo cumprido pelo plantel, pelo staff, de dar ao Ruben Amorim o quanto antes os jogadores necessários para ter uma maior profundidade no plantel, que é isto que se trata, ter maior profundidade, contratamos três jogadores que podem ser titulares, podem não ser titulares absolutos, mas dão uma profundidade e qualidade ao plantel do Sporting, é muito importante. Porque repare, e dou aqui o exemplo, e eu não gosto de falar dos rivais, mas vou dar o exemplo do Porto. O Porto anda atrás de um defesa esquerda e já vamos para a terceira jornada. Sim. E o Sporting tem dois defesas esquerdos, qualquer um era titularíssimo no Porto. Não é? E portanto, isto também revela, além da inteligência, revela que também, obviamente, uma pessoa consegue compreender que existiu um plano efetuado. O Ruben Amorim, em conjunto com o scouting com o departamento que faz, obviamente, depois as negociações, antecipado, houve um trabalho, porque nós fomos a jogadores, ou seja, fomos ao mercado com objetivos muito claros e conseguimos esses jogadores antes do início da segunda jornada. E isso é um ponto bastante positivo, a meu ver. Certo, e é isso que pode aqui fazer diferença. Vamos então à antevisão do jogo com a Bessade, mas ainda antes de ir, deixem-me só fazer um alerta. O Sporting já mudou aqui os critérios de venda do bilhete, dos bilhetes. No comunicado está lá tudo escrito. Sexta e sábado é dia de venda de bilhetes para não sócios, neste caso para adeptos em geral. Hoje é dia de venda para lugares especiais e lugares de leão. Não quero estar a enganar, mas creio que sócios vitalícios, assim é que é. A partir da manhã são as gameboxes mais antigas, 9 a 17 renovações, quarta-feira 1 a 8 renovações, na quinta são os restantes sócios e na sexta e sábado vende-se então para o público em geral. Não sem antes irmos à antevisão, quero aqui deixar um alerta também. Não se esqueçam que autotestes não dá para entrar no estádio. Certificado de vacinação só 14 dias após a toma da segunda vacina. Não é possível ir para o estádio só com o autoteste. Tem que ter aquele certificado, aquele QR Code, tudo direitinho. Marquem na farmácia, por amor de Deus, não vão gastar dinheiro em bilhetes para depois ficarem, como eu vi no último jogo em Alvalade, gente a ficar à porta porque tinha feito então aqui o autoteste. Antigénio. E procurem farmácias que façam o teste gratuito, todas as pessoas link, têm direito a um... Há um link. É só chegarem à net e procurarem farmácias incluídas no plano. Só tem validade 48 horas. Não lá, é gratuito, toda a gente tem direito a fazer um por semana. Toda a gente faz um por semana, pode ter gratuito um por semana, até 4 por mês. E eu ainda agora fiz para o meu filho, para entrar na unidade, no hotel, e marquei num gratuito, sei lá, numa freguesia onde estava. Eu sou pobre, não vou para o hotel, não tenho que fazer. Ah, mas eu também estou a gastar o dinheiro do Patreon, vocês é que não estão a dar contra, portanto, vocês estão lá fora, estão lá questões. Tá bem. Não é à toa que estava eu e o Tático aqui, estamos os dois a continuar bravo ao Patreon. Por isso é que passa. Eu estou último para acabar, porque temos lá em baixo duas garrafas de gin para deixar. O Tático e o Rogério Alves com o dinheiro do Patreon. E o Tático, o Rogério Alves vai trazer o marisco. Tem ali por o El Cristo. Eu para a semana vou de férias. Vocês vão os dois ao mesmo tempo. Mais de férias, mas já não é que o dinheiro. Não, eu ainda não fui de férias. Eu não fui de férias. Mas já não é que o dinheiro Patreon. Porque já não, foi. Mas pronto. Ou seja, tenho que encontrar aqui uma outra solução. Bem, vamos então aqui ao jogo com a Bessade. Pedro, as equipas do Petit, historicamente, são sempre equipas que nos criam aqui algumas dificuldades. É um jogo importante. É um jogo onde o Sporting vai jogar em casa, já com o público, continua a ser favorito. O que é que esperas do jogo deste sábado? Esse para mim é o ponto. Eu espero obviamente uma vitória no pós-jogo quando ganhamos ao Braga. Eu estava a falar com o Castro sobre uma questão que é importante. O Sporting está neste momento com dois jogos, vai fazer mais dois jogos, vamos a jogar com o Bessade agora, vamos a Famalicão para a semana, e o campeonato para durante 12 dias e regressa para recebermos o Futebol Clube Porto e jogarmos o primeiro jogo da Liga dos Campeões. Era espetacular irmos até essa pausa com tudo vitórias, portanto, ganhar agora ao Bessade e ganhar, obviamente, ao Famalicão. Parece-me que o Famalicão é um clube, é sempre um clube complicado, tem-nos trazido essas dificuldades, e é aí que eu puxo agora aqui atrás para o Bessade. A Bessade tem sido sempre o problema do Petit, acho que não há dúvidas nenhuma, mas tem sido um treinador que nos tem dado sempre problemas, as equipas dele têm-nos dado sempre problemas. Agora, Eles estão a perder neste momento em casa com o Marítimo, perderam também com o Porto. Se, como o Castro disse no Patreon, se com o Porto não mostraram nada de extraordinário, e não quero estar a tirar também o mérito ao Porto, obviamente que o Porto também fez muito para isso, para que eles não tivessem, não fizessem nada de espetacular, como aconteceu de resto com o Sporting quando venceu o Vizela. Hoje tem um jogo em casa contra o Marítimo. O Marítimo também é uma equipa atrevida, uma equipa que traz sempre grandes dificuldades, mas obviamente o que eu espero é, espero duas coisas desse jogo: uma vitória, obviamente, estamos todos à espera de uma vitória, e gostava, e esse para mim era o ponto mais importante, era gostava de ver Alvalade ter os 17 mil adeptos em casa, os tais 33%, acho que isso é que era o ponto importante. Sinceramente, não acredito porque eu acho que o ponto de partida de um bilhete ser 15€, nesta altura, em que as pessoas, algumas, tiveram a possibilidade de tirar férias, o dinheiro que provavelmente não gastaram o ano passado, por questões da pandemia, ou porque não podem, ou porque ficaram sem empregos, ou porque têm algumas dificuldades, e o que puderam, o que conseguiram poupar, certamente estão a tirar as férias, e portanto não irão, provavelmente, gastar em idas ao futebol. Este é sempre um mês terrível, depois para as famílias, por exemplo, está quase a chegar o regresso às aulas, que implica também gastar-se muito dinheiro, e eu acho que esse ponto de partida dos 15€ acho puxado. Eu hoje tarde dizia isso num tweet que tinha lançado, que era a questão, pá, o Sporting vai ter que perceber como é que pode fazer, não pode lançar gamebox, porque não faz sentido. Eu dizia, packs de bilhetes talvez seja possível, não sei, mas tem que fazer aqui qualquer coisa, porque se não for possível esgotar estes 17 mil, quer dizer que alguma coisa não está bem, e é preciso fazer contas, e é preciso perceber se vale a pena ter... Deixa-me só dizer aqui, se vale a pena ter 17 mil a 7,5€ ou a 10, ou se vale a pena ter 7 mil a 15, 30, 25 e 30. Claro. É preciso olhar para isso. É fazer esse rácio, que eles sabem. Achas que há muita gente que não está a ir precisamente porque tinha Gamebox, porque eram 27 mil sócios, salvo erro, com Gamebox, e que está à espera aqui da possibilidade de poder renovar a Gamebox para poder voltar ao estádio? Eu acho que não estão à espera da Gamebox porque há muita gente que já percebeu que neste momento não é possível, sem ter a certeza absoluta do que é que vai acontecer. Sei. Não podemos vender uma Gamebox que depois a qualquer altura acontece como ano passado e depois... devolver dinheiros, não devolve, fica, não fica e pronto, e essa coisa, eu acho que isso não. O que me parece claramente é que, sei lá, eu olho por exemplo para um pai com um filho ou um pai com dois filhos, se tiver num lugar que seja da central ou seja uma lateral ou mesmo uma superior, se for uma superior podem ser 30 a 40 euros porque depois os miúdos podem ser mais baratos ou não, mas se for mais de 6 anos já são 30, se forem dois já são 45. Epá, acho que num período de férias eu diria que as pessoas, com a certeza, vão privilegiar mais, se tiverem possibilidade de ir de férias e descansar, porque tem sido difícil para todos viver esta pandemia, uns fechados, outros a trabalhar, mas com estes problemas, do que regressar ao futebol. Acho que não está, neste momento, aquilo que se acharia. O que é engraçado é que houve uma altura que muita gente pensou, quando for possível regressar, vai voltar tudo ao futebol. E não aconteceu. E já na Supertaça tivemos esse indicador. Braga não venceu os bilhetes todos, mesmo o Sporting não vendeu os bilhetes todos, e não tivemos o estádio cheio. E depois, primeira jornada da Liga Portugal, praticamente todos os clubes, tirando o Porto, como eu disse na semana passada, e o Vitória, tiveram boas assistências. De resto, muito abaixo do que seria expectável. Acho que é difícil. Além disso, se tu tens que pagar estes bilhetes e depois ainda mais deslocações, alguém que tenha que ir daqui, pá, eu ainda hoje estava a pensar o que é que era possível fazer para eventualmente, pá, sei lá, vai jogar o Lenenciado no sábado. Eu já não estou aqui, até podia ser uma oportunidade de ir lá e mesmo assim tinha que fazer 100 e tal quilómetros, então meter o carro no barco e atravessar para Setúbal e Setúbal para lá, e então aí é que me, só atravessava de barco, são 20 e tal, 25 euros, sei que mais gasolina, mais bilhete, para que ficavam quase 100 euros e ver o futebol, ou então tinha que ir à volta. E à volta são 130 ou 120 quilómetros. Mas ainda estava aqui a pensar o que é que era possível fazer para que as pessoas regressassem ao futebol de outros pontos do país. Pá, não sei até que ponto os comboios continuam a funcionar, com algumas regras. Não sei se não valeria a pena tentar, pá, não sei, é difícil estas coisas às vezes ditas assim um bocadinho a seco e assim a frio. Se núcleos têm capacidade para ir, se é possível fazer aqui algum meio de transporte que pudesse trazer um bocadinho de todo lado, não é fácil. O Sporting vai ter que pensar nisso, porque pode-se chegar aqui ao ponto que os da Champions vão provavelmente esgotar, e eu não sei se vão vender aos mesmos preços, esse é um grande problema, porque eu não estou mesmo a ver a subir, e isso pode ser enfim, pode ser uma situação que, de um momento para o outro, tu queres recuperar algum dinheiro, ter ali alguma entrada de dinheiro em caixa, mas pode não estar a ser suficiente para aquela que tu estarias à espera. Voltando ao jogo do Bolonenses, é como te digo, quero a vitória, espero a vitória, acho que, e perguntei isso ao Castro até no Patreon, no pós-jogo, se achava que ele ia mexer muito na equipa, por exemplo, com o Porro, que já está totalmente recuperado e até chegou a entrar. Sim. Eu também acredito, e o João acabou por dizer mesmo isso, que provavelmente Ruben Amorim vai se manter muito fiel aos seus princípios e aquilo que nós já conhecemos do ano passado e da época passada, e já demos aqui várias vezes aquele exemplo defensivo em que tirou o Neto, e a defesa estava a jogar bem, e ele não tirou nada ao Neto, e manteve o Neto até ser possível e até ser substituído. Certo. Depois, mais tarde, pela entrada do Gonçalo Inácio, e aí o Inácio também nunca mais saiu. E a verdade é que nós temos que entrar com toda a força e era importante ter o máximo público possível, porque o público, o Sporting vive um momento como já não vivia há muitos anos. Vive um momento em que as pessoas, vimos isso na semana passada, há duas semanas em casa, com a questão do apoio, os 90 minutos a puxar pela equipa, nós precisamos disso. É importante que, se tivéssemos aqueles 17 mil, pá, ter 17 mil é diferente de ter 9 mil, como quando for 50%, ter 25 mil é diferente, claro, de 17, claro, ou de 9, e portanto, e aquela coisa de acharmos que nós só jogávamos bem sem público, blá, blá, isso é tudo uma conversa da treta, há de haver uma altura que nós vamos precisar desse público e vamos precisar de ter mais... vamos precisar desse apoio, porque há momentos que os jogos vão estar ali mais tremidos e que o apoio vindo das bancadas certamente será importante. Estão aqui a dizer que o Arandas acabou com as modalidades. Eu pensei que tinha visto muitos títulos o ano passado, mas se calhar enganei. Exato. Mariana, deixa-me só dar aqui uma informação ao Nataniel, que estava a dizer que o Vinagre só aguenta 60 minutos. É verdade, porque o Vinagre tem jogado condicionado e tem treinado um bocadinho condicionado, portanto existe esta gestão também por parte do Ruben Amorim e por isso é que o Vinagre não está a aguentar os 90 minutos. Fica só a informação para o Nataniel. E um grande abraço para a Angola. Antes de te perguntar quem pode fazer aqui a diferença em campo, deixa-me só mandar aqui um beijinho ao Miguel, ao filho do Abel. Encontramos-nos lá no sábado para ver o jogo do nosso Sporting. Lá estarei na mesma fila que tu para te dar um beijinho grande, obviamente com as restrições todas. Um beijinho e até sábado. João, quem é que pode aqui fazer a diferença num jogo onde vamos ter, como já é esperado, um autocarro à frente da baliza? Sim, se o autocarro é certo e se o Belenense, se a Viaçada acabar por perder este jogo que está a defrontar o Marítimo e está a perder 2-1, acho que ainda vamos ter mais autocarro. Mas, em todo o caso, eu espero sempre que o Sporting vença por coletivo e nós temos ganho muito à base do coletivo, da nossa consistência enquanto equipa, enquanto todos. Somos uma equipa muito difícil de defrontar, diga-se de passagem. Em relação a algum jogador, obviamente, eu acho que pode é o jogador que, claro, efetivamente, se tiver uma possibilidade de passar a bola para a baliza, ele vai passá-la e pode acabar por abrir o jogo marcando um golo. Eu acho que o fundamental é chegar ao primeiro golo, não ter nenhuma desconcentração defensiva. Eles têm dois jogadores muito, muito, algo perigoso, o Bolonense, apesar de não serem uma equipa ofensiva, têm jogadores perigosos na frente, que é o Cassierra e o Nedur, que é um jogador fisicamente muito poderoso e que foi até que marcou o golo hoje. Eles estão a jogar, o Bessá está a jogar em Leiria, porque o Jamor está em recuperação, não é? Aquele relevado lamaçal, barra, terra, está em recuperação, portanto eles estão a jogar em Leiria, estão a perder com o Marítimo, e foi o Nedur mesmo que marcou o jogo. Portanto, são dois jogadores perigosos, o Sporting não pode deixar o Bolonenses pôr o pé em ramo verde, e depois, obviamente, ir criando o volumar do jogo e esperando que o Sporting tenha uma oportunidade para marcar golo, e marcando um golo desfaz completamente toda a estratégia do Bolonenses, que passa por segurar o resultado. O Petit acabou por dizer no Dragão algo que eu discordo completamente, que é importante, eu não sei as palavras exatas, mas ele disse tipo, foi importante, nós só perdemos 2-0, para mim perder é perder para o campeonato, perder 2 ou 3 ou 4, eu acho que ele devia ter arriscado realmente mais, para mim é perder, não consegui compreender as declarações dele, mas que espero que em Alvalade obviamente o Sporting pelo seu coletivo, da sua forma de jogar, o Pedro já me fez essa questão, o Sporting vai tentar abrir espaços dentro possível naquele autocarro e entre linhas, com o Pota a aparecer, o Giovanni também a conseguir desbloquear alguma situação através de um lance individual, ou através dos bons cruzamentos de Gaia, desse e por isso é que eu acho que o Jogai vai ser titular, porque é verdade que o Jogai já leva 2 assistências em 2 jogos para a Liga, o que é muito bom, e portanto eu acho que se calhar a única alteração que poderia ser é se o Nuno Mendes estivesse fisicamente totalmente recuperado, mas eu acho que ainda não está, e portanto eu acho que não vamos arriscar neste jogo, prevejo se calhar mais Nuno Mendes em Famalicão do que em Alvalade. Mariana, acho que vais ver o Vinagre a jogar a lateral esquerdo, e portanto o que eu espero do Sporting é que seja fiel a si mesmo, e espero que, por exemplo, o Paulinho marque golos, e para calar as críticas, porque eu acho que o rapaz merece marcar golos em Alvalade, então ainda melhor. Ou que então, por exemplo, o Fedal ainda não fez um remate à baliza esta época, estava aqui a ver as estatísticas e, por exemplo, num canto o Fedal me dar aqui uma prenda e marcar um golito. Ele agora que está a recuperar melhor fisicamente, foi o melhor jogo do Fedal esta época. Fisicamente acho que já está bastante melhor e, para mim, em Braga ele esteve bastante acima do que tinha feito nos jogos anteriores. E, portanto, vamos esperar que o Sporting acabe por vencer, com menor ou maior dificuldade, acabe por vencer. Na linha que aquilo que o Varela disse, até o jogo contra o Porto, até ao jogo da Champions, era importante o Sporting contar por vitórias todas as suas partidas. Eu acho que estamos num bom momento, com boas dinâmicas, com boa confiança na equipa, que também é muito importante, confiança nos adeptos, o Mourinho sempre muito bem nas conferências de imprensa, nos pés e nos pós-jogos, com respostas absolutamente deliciosas, sobretudo àquela provocação habitual agora do João Mário, que ele perguntou quem anda distraído e não tem visto o Matheus Nunes, e portanto, e até mandou a dica que o Matheus Nunes até vai tirar o passaporte português, até mandou uma dica para a seleção, muito inteligente, diga-se passagem, e portanto, adoro ver os jogos de Sporting, adoro ver as conferências do Ruben Amorim. Estamos numa altura que já não vivemos há muitos anos, e eu e o Pedro, que somos mais velhinhos, lembramos realmente dos campeonatos, mas assim, uma fase como esta, com o treinador a dar show nas conferências de imprensa, a equipa como uma autêntica orquestra, muito confiante, e a jogar assim à campeão como jogamos em Braga, realmente já não vivíamos há muito tempo, e portanto, que venha à Champions, está aqui o Natalia a perguntar que venha à Champions. Dia 26 de agosto, é para a semana, quinta-feira, já vamos saber. É, e portanto, exatamente, que venha à Champions, que bom dizer que o Sporting não joga nada, e portanto, que se calhar na Champions vamos levar a costa toda a gente, vamos ver, estou muito curioso para ver depois quem é que estará cá para dar o braço a torcer e perceber que o Sporting é uma equipa muito difícil de frontar, seja na Champions ou seja um jogo particular, porque já este ano tivemos contra o Lyon, tivemos alguns jogos particulares, e as equipas já têm sempre dificuldades contra o Sporting. Porque o Sporting é mesmo uma equipa muito bem montada, muito bem organizada, e as pessoas pensam o contrário. Há muita gente que nos tenta copiar, obviamente, o sistema tático e tudo, mas nota-se ali grandes diferenças. Portanto, vamos com calma, jogo a jogo, também na Champions, vamos desfrutar do momento. E desta vez estamos no Pot 1, que exatamente. Não acho que seja muito diferente. Não. Eu acho que hoje em dia, tanto o Pot 1, o 2 e o 3, mas vamos ter, a grande diferença é que vamos ter um grande clube do Pote 2, neste momento está entre Real Madrid, Barcelona, Juventus, Manchester United, Paris Saint-Germain, Liverpool, Sevilha, Borussia Dortmund. Era engraçado vir o Manchester United para o Pedro Gonçalves fazer um hat-trick e mostrar ao Bruno Fernandes, que também sabe fazer. E depois, num Pote 3, em que temos coisas como podem ser Ajax, Shakhtar Donetsk, o Leipzig, o Salzburg, alguns clubes ainda não estão, eventualmente o Benfica, o PSV, o Atalanta, Zenit. Mas o Benfica não são clubes. Pois, exato, o Benfica não nos pode calhar, quer dizer que nem Porto nem Benfica, portanto temos aqui 6 clubes, pelo menos parecem-me clubes que pode ser, mas depois o Pote 4 também tem clubes muito interessantes, como Beşiktaş, Dinamo de Kiev, o Bruges, o AC Milan, portanto isto, hoje em dia, a Champions é um bocadinho, isto não se pode ter medo, é venha quem vier, tem que se jogar, um bocado, custa muito dizer isto, mas é verdade, não custa muito, é a realidade, é fazer um bocado como o Porto faz, e a verdade é essa, o Porto, nas Champions tem sido sempre, nos últimos anos, excelentes participações, e se repararem, vocês veem que os clubes, quando vão ao Dragão, na Champions, respeito, sabem que são terrenos, é um terreno complicado, é um terreno de respeito, de dificuldade, e é esse lado que nós temos que também construir, e já tivemos, houve uma temporada quando tivemos, falamos isto até aqui, os Juventus ou o Jorge Jesus, que tivemos ali grandes jogos, infelizmente não foi possível qualificarmos, mas é um bocado a lógica de jogar olhos nos olhos, com essa capacidade que já sabemos que dificilmente não vamos ganhar a Liga dos Campeões, como é óbvio, pode ser jogo a jogo, mas acho que não é difícil. Mas pronto. Mas eu acho que devemos, se calhar, clubes que estivessem distraídos. E quer dizer com isso que olhassem pouco para o Sporting. E depois, quando chegassem cá e vissem a equipa a jogar, e percebessem que a equipa tem um modelo. Era tarde. É, sim. Porque há clubes, pela sua superioridade, que hoje em dia é difícil algum profissional não descuidar disso. Antigamente era muito mais fácil, lembro de conferências de imprensa dizer, ai, não conhecíamos esta equipa belga, ou não conhecíamos esta equipa dinamarquesa, era mau sinal sempre, porque era sinal que nos íamos espetar. Agora, é tudo muito analisado ao pormenor, e quem analisar o Sporting, de certeza que, eu vou ser sincero, se houver... E isto com toda, isto sem nenhum tipo de pretensionismo, porque estamos a jogar bem e tudo. Mas se sair o Sporting a muitos clubes, e se esses clubes e têm excelentes profissionais, analistas, vão analisar o Sporting, eu aposto com vocês que a mensagem que vão transmitir ao treinador adversário é: calhou-nos um clube, uma equipa extremamente difícil de jogar. Isso é o que irá acontecer. Já tem dinâmicas muito difícil de jogar, e portanto é isso que vai ser. E portanto, eu conto com grandes jogos. Eu prefiro estar num grupo muito difícil com grandes equipas e ver grandes jogos com o Sporting do que estarmos num grupo facilmente, um grupo fraco e nós não passarmos. Ou seja, eu prefiro jogar contra os melhores, e portanto estou extremamente tranquilo para o sorteio. Venha o Messi do PSG, o PSG do Messi, venha o Manchester United do Bruno Fernandes ou o Milan, seja quem for, eu acho que este ano vamos ter grandes jogos. Obviamente que não somos favoritos, mas eu acho que temos equipa para dar alguma alegria e causar alguma surpresa em alguns jogos, principalmente aos mais distritos. E o Sporting, que vai jogar então na Champions para a semana, como já é a semana de sorteio, vamos aqui fazer um apanhado novamente deste mesmo tema, para tentarmos aqui perceber quais são as equipas que nos podem... Olha, o ideal é não fazer viagens longas, digo-te já. Certo. Isso é o ideal. Aliás, é um descanso em termos de dinâmica também para a equipa, do ir, do vir, do voltar. Até porque em setembro temos logo dois jogos para a Champions. Dois jogos em setembro, 14 e 15 e 28 e 29. Depois é em outubro, 19 e 20. Sim. Exatamente, e depois termina outra vez com um ciclo forte, 2 e 3 de novembro, 23 e 24 de novembro e 7 e 8 de dezembro. Portanto, mas este mês de setembro arranca logo, e o arranque é muito importante neste caso, e vão ser logo dois jogos, além do jogo do Porto. Portanto, arrancamos logo Porto, Champions, jogo campeonato, Champions, jogo campeonato. Portanto, é uma dinâmica nova, tendo à luz do que tem sido estes últimos anos do Sporting, e até mesmo comparando com a época passada. E portanto, vamos ver como é que a equipa se vai comportar, que bem precisamos que os jogadores estejam todos preparados para esta, e que haverá certamente motivação, porque estes jovens jogadores e alguns jovens, sim, e sem ser jovens, toda a gente tem motivação para jogar naquilo que é o maior palco do futebol de clubes a nível mundial, não é? Temos o Mundial e o Europeu para as seleções, e depois temos a Liga dos Campeões para qualquer jogador de clube, que é aquela montra que toda a gente gosta de se mostrar, claro. E obviamente que isso tem repercussões. Eu só penso é que não vejam muito nem o Palhinha, nem o Bote, não. Pois não, isso é, muito. isso é o problema. Isso é as coisas que nós temos que nos habituar, e era assim que devia ser. As coisas boas ter bons jogadores. Exatamente, as coisas boas ter bons jogadores, é isso. E lá está, quando saiu o Bruno Fernandes, quem é que iria pensar, se calhar nunca mais vamos ter como outro? Passado nem um ano ou dois, temos ali o Pote com... Exatamente. Que é um rapaz que só sabe fazer passos para dentro da baliza, mas mesmo assim, como diz o João, mas mesmo assim faz uns passos por vez. Ele que continua a fazer esses passos por muitos e longos anos, é o que eu tenho a pedir. Meninos, a verdade é que o programa já vai longo, vamos então aqui para as notas finais. E Pedro, começo por ti, e não me vais dizer que não tens notas finais. Já tínhamos falado nele, e por isso é que eu tinha aqui à mão. Eu continuo a dizer, Pono Nacional Leitura Sportinguista, vale a pena, não só pela forma como o Aurélio Pereira conta as histórias, como o Rui Tovar ajuda a escrever também esta biografia. É essencial para perceber o trajeto da formação, como é que foi criado o Departamento de Prospeção. Há uma história absolutamente deliciosa quando o Aurélio Pereira percebe que precisa de toda a gente para o ajudar na prospeção em todo o país, e escreve ele a carta a 90 mil sócios que tinha o Sporting, e passou a noite toda a escrever os nomes de todos os sócios nos envelopes para mandar no dia a seguir por correio para toda a gente, porque ainda não havia sistema, ainda não havia automatismo nem nada, e portanto escreveu aquilo à mão. E o sucesso que isso foi na altura de começar a ter pessoas em todo o lado, e que ainda hoje existe isso e continua a haver, de poderem dizer, olha que aqui há este fulano, olha aqui, e todos ajudarem, e as centenas, e eu acho que se calhar milhares de cartas que ele recebia todos os dias sobre jogadores, olha este jogador que faz isto e isto e aquilo outro, cartas que ele recebia para depois iam os olheiros dele ver e depois, mais tarde, ia ele, fazia ali um processo de triagem, como ele dizia, obviamente recebia muitas coisas. É um livro que eu acho, pá, sinceramente, vale muito bem, muito a pena, comprem na Loja Verde, está no site do Sporting, na Loja Verde, está lá, eu já pus o link aí no chat, porque acho que são histórias absolutamente fabulosas. E depois, pá, a última nota que eu tenho além disso, há os sportingistas que puderem ir à Valada, os que tenham essa possibilidade, que possam esgotar, eu vou estar outra vez longe, eu estou sempre longe dos jogos onde joga o Sporting. No sábado estava a 500 km, no próximo sábado vou estar para aí a 400, e portanto para norte, e portanto não vou estar, sim, porque eu ainda vou para as terras do meu pai, para a aldeia, e portanto na próxima segunda-feira ainda vou fazer o programa, provavelmente também ali com outras condições, lá, desde que haja luz para não parecer camisola azul, grilos, mas se calhar até tem grilos, mas os sportingistas que puderem, se, eu sei que isto é muito fácil de falar para quem não vai, eu não vou, mas se puderem encher os tais 33%, acho que esta equipa merece, se puderem comprar os bilhetes e estarem presentes, esta equipa merece, o treinador sem dúvida, todo este coletivo tem sido, o Castro há pouco disse que não se lembra bem de hoje de tarde, no pouco tempo que tive com o Jorge a falar, para aí umas 5 horas sobre Sporting, ou pelo menos a tarde toda, para não parecer tão mal, falamos mesmo disso também, porque somos todos mais ou menos da mesma geração, a questão de olhar pelo menos para o Sporting e para aquilo que é, e ele teve a mesma reação, a mesma sensação que eu neste jogo de sábado, foi, eu quando me sentei aqui, onde estou, aqui no sofá, aqui atrás para ver o jogo, duas coisas que aconteceram, uma foi que eu sentei-me e disse assim, não estava nada nervoso, mas estava mesmo com aquela confiança que íamos a Braga ganhar, a equipa traz-nos esse alento, dá-nos essa motivação, nós queremos ver o Sporting, porque tudo é mais fácil quando estás a ganhar e queres ver como é que a equipa reage, sim. E já tínhamos falado disso quando foi na Supertaça, portanto, essa foi uma coisa, e a outra coisa foi que o resto do hotel ficou a saber que havia um Sportingista aqui no piso, porque obviamente os golos são gritados com aquela emoção de quem está no estádio, assim como aos últimos minutos também a insultar tudo e todos. Mas a verdade é que os seus sportinguistas puderem e seria interessante ter essa equipa e não se esqueçam, ter o apoio à equipa e não se esqueçam, não é preciso cartão de adepto, vão para outras zonas, apoiem o Sporting da forma que puderem, não é preciso aderir ao cartão do adepto, o cartão do adepto, como eu disse, andará se calhar um dia destes para acabar, se não acabar depois logo veremos como é que as coisas vão continuar, há petições, há uma série de coisas, mas era importante termos mais adeptos do Sporting no estádio para ajudar a equipa e para estar sempre ao lado, porque não há dúvidas que eles sabem perfeitamente que estão ao lado, mas era importante isso. Para eles sentirem que nós estamos sempre cá, a verdade é essa. João, as tuas notas finais. As minhas notas hoje são muito rápidas e muito diferentes. Primeiro, não ao cartão de débito, nem vou explicar porquê, porque isso o Pedro já explicou muito bem, nem é tema, portanto, não ao cartão de débito. Depois, Alvalade cheio, como sempre, é isso que os jogadores querem, é isso que nós desejamos, é sentir isso. Eu vi a Premier League e pronto. Os estádios já estão cheios e é realmente totalmente diferente. Depois, aquilo que o Pedro referiu, realmente não senti nenhum nervosismo quanto ao Braga, isto porque eu estive a pensar e sempre que eu estou na Serra o Sporting ganha os jogos todos que eu vi. Não vai para a Serra. E digo-te já que os jogos que eu vi foram dois, Sporting Porto, Sporting Benfica, agora Sporting Braga e mais alguns pequenos, mas estive a relembrar e o meu vizinho, o Sr. Tristão, que é benfiquista, mas é um excelente esportista, relembrou-me que sempre que eu vou lá, o Sporting ganha, e portanto, para não estar preocupado... Então olha, despeito da tua mulher e dos teus filhos, e anda mal e vai ir ver para lá. Vai ver para a serra. E depois, duas notas que não têm nada a ver com o futebol, mas queria dizer que é, no verão, vê-se muitos animais abandonados por estupidez humana, soube de alguns casos nesta semana, infelizmente, e portanto não abandonem os animais, se não querem tê-los, não os tenham, e portanto acho que deixar esta mensagem, em agosto é elevado o número de abandonos, e depois dizer que o que se passa no Afeganistão é algo sobre-humano, é uma vergonha para a humanidade o que se está a passar no Afeganistão, e queria deixar esta nota final, porque são imagens terríveis que se viu hoje do aeroporto de Cabul e do que se passa no Afeganistão, e portanto temos que também dar aqui esta ênfase em coisas que nos chocam enquanto seres humanos, enquanto pais, enquanto cidadãos de um país que, felizmente, apesar de muitos males, vivemos com e vivemos sempre em paz e harmonia. A verdade é essa. E meninos, damos então assim por terminado mais um Sporting 160. Para a semana voltamos aqui então com mais novidades, mais uma vitória com toda a certeza. Portanto, e vamos falar aqui do Fast do Mercado, do sorteio da Champions. Até lá, não se esqueçam, continuamos com o conteúdo no Patreon. Mantenham-se seguros, vacinem-se, por favor, e viva o Sporting Clube Portugal. Uma boa semana. Viva o Sporting! Sporting!